auxílio eficiente. Mais trampo, mais estudo, bem menos entorpecente. Mais respeito, menos guerra, polícia, revólver. Menos casa dos artistas, menos Big Brother. Menos Faustão, Malhação, baú da felicidade. Menos irmão na detenção, na mão da gente covarde. Meu rap é feito pro povão, pros guerrilheiros brasileiros. Periferia com orgulho, aqui mais um vileiro. Herdeiro de armamento, drogador, lamentação. Não, meu povo não quer isso, não quer ver corpo no chão. Ladrão forçado a matar, pelo prato de comida. Só lamento, sofrimento pra periferia. Te mata.